Ao ouvir o mar sentado na pedra, sentado na areia, e senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira. Luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na marzia. Marzia na serra, um olhar sobre o mar levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Marzia na Serra é um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. Valia consciência, valia história toda. Ontem, 14 de fevereiro, comemorou-se mais um Dia dos Namorados. Foi precisamente no dia 14 de fevereiro, por volta do ano 270 d.C., que se deu a prisão e execução do padre Valentim, que desobedeceu à proibição do imperador romano Cláudio II, o qual argumentava que os rapazes solteiros e sem laços familiares eram melhores soldados. Assim, perante tal proibição, o padre Valentim, desobedecendo à ordem do imperador, continuou a celebrar casamentos em segredo e pegou com a vida o seu arrojo. Daí o dia 14 de fevereiro ter-se chamado, até 1969, Dia de São Valentim. A partir deste dia, passaria a chamar-se Dia dos Namorados. Ligando o amor ao mar, começamos com o poema Meu Amor Andou ao Mar. Meu amor pôs-se a correr mundo. Meu amor andou ao mar, sobre as vagas desse mar profundo, sem temor a navegar. Mas um dia, em volta de maré cheia, deixou-se da travessia e do mar que o vento enleia. Voltou à terra, onde o rio corre calmo, em chão firme, palmo a palmo, vindo do alto da serra. Meu amor no cabo do mundo, meu amor a navegar, cruzou mares de um verde profundo, em marés de sol e luar. Mas um dia, quando no cais atracou, disse adeus à marzia e aos meus braços se amarrou. Agora sonha com sudoestes inortadas e nas longas caminhadas lembra o mar que o marcou. Namorados de Lisboa, à beira Tejo assentados, a dormir na madragoa. Namorados de Lisboa, num mirante deslumbrados, à beira verde acordados. Namorados de Lisboa, ao domingo, uma cerveja, uma bebida salgada, uma boca que se beija e que nos sabe a cereja, a miséria adocicada, à beira parque plantada. Namorados de Lisboa, sempre, sempre apaixonados, mesmo que a tristeza doa. Namorados de Lisboa, namorados de Lisboa, na cadeira de um cinema, onde as mãos andam à toa, à procura de um poema. Namorados de Lisboa, que o mistério não desvenda, até que o escuro se acenda. Thank you. namorados de Lisboa, a apertar num vão de escada o prazer que nos magoa, e depois não sabe nada. Namorados de Lisboa, a morar num vão de escada. Namorados de Lisboa, sempre, sempre apaixonados, mesmo que a tristeza doa. Namorados de Lisboa. Eu queria ser o mar de altivo porte, que ri e canta a vastidão imensa. Eu queria ser a pedra que não pensa, a pedra do caminho rude e forte. Flor Bela Espanca. As ondas que na praia vão quebrar quando nasce o amor, não pode mais parar. Se à noite os nossos sonhos voam para bem distante, para um mundo ideal, sem maldade nem pranto, juntos o tempo passa, passa veloz. Horas tão longas, sempre que estamos sós. Quando os olhos nos traem, contando os nossos segredos, quando um gesto, um olhar, valem mais que mil palavras. Não há paz, não há guerra, não há frio, nem há dor. Há uma flor que se abre quando nasce o amor. Quando nasce o amor. Coisa a amar. Contar-te longamente as perigosas coisas do mar. Contar-te o amor ardente e as ilhas que só há no verbo amar. Contar-te longamente, longamente. Amor ardente, amor ardente e o mar. Contar-te longamente as misteriosas maravilhas do verbo navegar. E mar. Amar as coisas perigosas. Contar-te longamente que já foi num tempo doce coisa a amar. E mar. Contar-te longamente como dói desembarcar nas ilhas misteriosas. Contar-te o mar ardente e o verbo amar. E longamente as coisas perigosas. Manuel Alegre. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Amor no teu coração, por muito lume que traga, lembra a mecha de um balão, ora acende, ora se apaga. Com tanto amor te puseste a trabalhar ao serão, que no lenço que fizeste, bordaste o meu coração. João Lúcio. Entre 1977 e 1986, a televisão americana ABC transmitiu a série Barco do Amor, comédia com toques românticos. Esta série, que se passava no navio de cruzeiros de luxo Pacific Princess, foi transmitida também pela nossa RTP. As viagens, o mar, a brisa marítima despertavam os corações para amar. Ah, quanto eu queria navegar para sempre a barca dos amantes, onde o que eu sei deixei de ser, onde ao que eu vou não ia dantes. Ah, quanto eu queria conseguir trazer a barca madrugada e desfraldar o pano branco na que for terra mais amada, e que em toda parte o teu corpo seja o meu porta-estandarte, plantado no seu mais fundo, possa agitar-me no vento e mostrar a cor ao mundo. Ah, quanto eu queria navegar para sempre a barca dos amantes, onde o que eu vi me fez vogar de rumos meus a cais errantes. Ah, quanto eu queria me espraiar, fazer a trança à calmaria, avistar terra e não saber se ainda o é quando for dia, e que em toda parte o teu corpo seja o meu porta-estandarte, plantado no seu mais fundo, possa agitar-me no vento e mostrar a cor ao mundo. Nas noites de lua cheia, vou junto do mar ouvir o suave marilhar, ouvir-te cantar, sereia, melodiosa a pedir desse encanto te tirar. Ó sereia, meu amor, meu doce bem, o teu melodioso canto inunda o meu coração com arte. Diz-me se sei verdadeiramente também amar-te. Este apontamento teve apresentação, sonorização e montagem de Zé Conde. É dono da respiração, é quem comanda a emoção que vem de dentro do peito. O amor às vezes nasce sem raiz, às vezes fala mas não diz, porque também não é perfeito. O amor é uma paisagem na estrada, um beijo da minha amada, é um abraço com calor. O amor é uma dádiva, um mistério que deve ser levado a sério, porque senão causa-te dor. O amor é simples e complicado, é tímido, exagerado, é calma e é um vulcão. O amor é tudo que desejo, é sonho e meu lampejo, sempre roubo meu trovão. O amor sempre vive meu silêncio, ouvido brisa de incenso, em noites de encher luar. O amor é sempre tudo que sou, vento que me levou, todo esse marejar. Marzia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves, aqui na Rádio Boa Nova, às segundas e sextas-feiras, 21 horas.